ZYH266, Rádio Farroupilha, Porto Alegre, Brasil, 50 kW. Em ondas médias, ZYH266 em 31 metros, 9.730 kHz. E 19 metros, 15.335 kHz.